Fernando da pista, bravo, tapa Mike. Falou, China 6254, localização Rio de Janeiro. Só mais quebec. Confirme pra torre. 60 apertado aqui porque o tráfego que pousou aí apertou o backtrack e atrapalhou, mas não tem problema não. Vou ingressar novamente na final do ano 7. Reporte na final do ano 7, o Juliette Vitor Charlie. Tá. Quebec inicia um 360, sua esquerda na rotatória. Acuse reinterceptando, Vitor Mike Quebec. 360, esquerda na rotatória, reportará reinterceptando o final do ano 7, o Vitor Mike Quebec. Webjet 5728, clear to take off runway 10140 degrees 08 knots. Clear for take off runway 10, Webjet 5728. Jorge Salvador, boa tarde, da 3859, aproximando o ponto de espera, pronto. 3859, mantém o ponto de espera. Mantém, tá 3859. Final no 7, embaixo travado, Juliette, Vitor Charlie. Tem livre pouso no 7, 140 graus, 8 nós, Juliette, Vitor Charlie. Charlie. Papa Romeu, Papa Tango, Romeu, autorizado da presente por hoje, Tápia. Livre de restrições de altitude, desça para 2 mil pés, ajuste no 014. Descendo para 2 mil, no 014, ano Itápia, o Papa Tango Romeu. No 0, pronto, Tápia, 360, em Campinas. Qual é a proposta do plano? 1530. 1530. Só confirmando, são pacientes que as decolagens estão suspensas para Campinas, confirma? Devido à aeronave acidentada na pista? É, justamente isso, queria confirmar com o senhor, se poderia continuar junto com o serviço já. Já sabe, junto com o controle de Salvador, se Campinas já está operando ou não está operando. Tá, ok, a última informação que a gente tem é que ainda está, mas a gente vai checar aqui a última informação. Só confirmando também, a gente não tem seu plano ainda no sistema não, ok? Falou que foi feito para as 15h30, é isso? Exatamente, 1530, caso negativo Campinas, a gente produziria para o alternado de Ribeirão Preto. Tanto puta, de qualquer forma. Ok. Read the contact, book of departure, climb and maintain flight level 350, I will coordination, stand by. Ok, clear up to flight level 350, Webjet 5728. Hotel Lima Tango, prossiga para a perna do vento dano zero. Será autorizado o cruzamento na vertical da torre para prosseguir setor sul, Hotel Lima Tango. A vertical da torre está prosseguindo, Hotel Lima Tango. Vitor Mike Quebec, acuse na curta final, dano 7, Vitor Mike Quebec. Mike Quebec. Gente, mantenha as condições visuais, a gente está tudo controle. Lima, Papa Mike. Papango Lima, Papa Mike, reporte no Aeroclube. Decolou zona 9, controle em 1208. 208, boa tarde. Boa. Hotel Lima Tango avistado, cruzamento vertical da torre, prosseguindo para o litoral sul, Hotel Lima Tango. Na vertical da torre, controle do sul, Hotel Lima Tango. Vitor Mike Quebec, livre pouso no 7, 150 graus, 109, Vitor Mike Quebec. Livre pouso, cabeceiro no 7, Vitor Mike Quebec. 159. Lima Tango, prossegue até que local? Eu vou até aquele próximo aeroclube e retorna para Enilmar. Vicente, ingressando aí no corredor Axé, aguardando a transferência ao controle até o Lima Tango. Agora transferência ao controle até o Lima Tango. Tá 3859, solicita pro de Elefa ou Ubud. Transfere em Itapuã, 208, tá lhe matando. Aceptando a final visual com a pista, o Papatango Romeu. Sim, de complete canal, chame torre 11895. 1895. Torre Salvador, boa tarde, Papá Romeu, Papatango Romeu. Final, pista 10, a intenção é pousar na 17. Gente, reporte no ponto ideal para modificação das regras de voo e prosseguir visual 17, o vento 140 graus, 10 nós, Papatango Romeu. Já está no ideal para abandonar a final da 1-0. Ok, então seu plano modificado aos 2-2. Reporte ingressando final da 1-7, Papatango Romeu. Como estará a final 1-7, Papatango Romeu? Sente, informe a altitude que mantém. Frequência de coordenação, ok? Mantenha a escuta aguardando instruções no controle. Já 3859, cruza uma centena, solicita a proa 255 para evitar aprovações. Autorizado desvio, 3859. Utilizando para livrar a pista. Patango Romeu e Girabás, agora está livre, já está livrando. Quem aguardando pista livre para Patango Romeu, visual contrato. Papatango Romeu, pouso autorizado no 7, vento 140 graus, 109. Livre pouso, pistão no 7, Papatango Romeu. Tipo 04, desça para 2000 pés, ajuste na 014, livre LS, que saiu pistão 0, reporte estabilizado. 2000-1094, livre LS, que foi reportado estabilizado na 3204. Lima, papá, mais está visual com o hotel do Mantão. Gente. Estou lhe mantendo, informe quando visual com o Lima, papá, mais. Está visual com o Lima, papá, mais, vai fazer um 360. O 180 vai retornar para o farol de Itapuã, hotel Lima Tango. Gente, só confirmando, execute o 360 com curso pela esquerda. Pela esquerda, tá Lima Tango. Uma mamãe mais que está no vertical do aeroclube, retornando para o farol da barra. Gente. Que Goiás, decola pista no 7, curva direita no corredor Axé, frequência do controle 120.8, código transponder 0161. Aqui acionamento e táxi, torre número 8, decimal 62, copiado 06 PLB. Vai chamar pro táxi, San 3859. 1255. 1255, você tem condições de voar da presente, Elef? Aguarde. Controle Salvador, boa tarde, como 914, o Bono Mouse 41, ciente, assina a identificação, chegada a Mari, desce e mantenha nível 050. Mari, ligou, desce e mantenha nível 0850. 3859, manter essa proa por quantas milhas? Mais umas 80 milhas. Pode curvar, se quiser, pode curvar a esquerda para 230-225. Decola pista no zero com curva à direita, saída da El, Leda. Bridge Ampezulu no zero. Frequência do controle 120, decimal 8, código transponder 5145. Para Guarulhos, autorizado nível de voo 340, decola a pista no zero, primeira curva direita, saída da El, direção Leda, Bridge, Ampezulu 16. Controle 120, decimal 8, e o transponder 5145, FGS6741. Correto, nesta posição de ataques. 150 para 360, é uma Alfa 320. Gente, voo nossa trona, não tem nada de pé, vai ficar dando voo por nada. Gente. SJ-0, tá 3204. Gente, completo final, chame torre 2895. 2905-804. 3191, não. Pushback, acionamento remoto no 4. Autorizado, reposte para o táxi. Autorizado, reposte para o táxi. 3190. Lado final da 10. 3804, livre pouso 10, Ventuno 30 graus 099. Livre pouso 10, tá 3204. Controle de Salvador, boa tarde, passarelo 2230. Passarelo 2230, boa tarde, cena de indicação, chegada manda e se mantenha 050. Negativo, desça para 060, passarida 2230. 060, eu estou me matando, está no farol de Itapuã. Estou autorizado prosseguir para a torre para prosseguir para Ingra. Gente, chame torre na frequência 118 decimal 95. 1195, graças, bom dia. Hotel Limatango, estou ciente de tráfego agora na final da 10, já autorizado o pouso. O senhor pode prosseguir, vai querer cruzar a final da 10 ou o campo? Vai cruzar o campo, está sendo animado. Estou ciente, então vou pedir para a senhora pode aproximar o campo aqui, através do sul da torre, aguardando para cruzar. Vai aproximar para o sul da torre, aguardando para aproximar, está visual contando a final da 10, Hotel Limatango. Boa. Boa. 54, boa tarde, identifique chegada Mari, desse e mantenha 070. Mike na vertical da cidade baixa, informa a proa do Ferrand Jepuinda, LCM. Controle, Olímpia, Papa Mike. Sim, já posto nacional para pouso, Lima, Papa Mike. Portará quando o visual para pouso, Lima, Papa Mike. 4h20, confio 181, autorizado, prosseguir o táxi via Índia Alfa, ponto espera, torre no 8.95. Índia Alfa, torre no ponto espera em 118.95, obrigado, 3.895. 4-1, desça para 2.000 pés, ajuste na 0 no 4. Descendo para 2.000 pés, estado no 0 no 4, gol 194. Gol no 754, indicada. Sentido de velocidade para 230 nós, gol no 754. Treino 2230 indicada. 230. Ciência. Patrulha está 3216. Alô, 31, libera direita no 209. Direita 209 está 3204. Passarei do 2230, reautorizado, desça para 3.000 pés, ajuste na 0 no 4. 3.014, passarei do 2230. Salvador, está 3804, que voa na Fostra. 3804, prossiga táxi, Alfa Juliette, Gate... 09. Alfa Juliette pro 9, tá? 3204. Tango chama no solo, vento 1, 50 graus, 1-2-1. Chama lá no solo controlado, Antônio Matano. 26, 350, Guarulhos. Copiado, Guarulhos, 326, 2-2-6. Autorizado, tá? Via. Bate principal, Índia Alfa, ponto espera, torre no 8, decimal 95. Bate Índia Alfa, 2195, está 3091. 2895. Está 3895, autorizado alinhar e decolar da 10, vento 150 graus, 109. Alinha e decola 10, está 3895. Sete, reduz a velocidade para 2009. Três, dois, no meio indicado. 250, conforto. Sim. Solo. Salvador, F6741, portão 10, puxa para estacionamento. Portão número 10, autorizado, reporte para o táxi, faça o push de moda, permite a entrada com aeronave no gate 9, Airbus Atan. Autorizado, vai permitir ingresso de aeronave no gate 9, eu venho a 741. Lima, papá, mais que visual para a Alicia. Gente, frequência livre para a coordenação. Presente, frequência livre. Obrigado pela compreensão, desculpa o incômodo. Lima, Papa Mike. Nada. E autoridade iniciar a busca, hein? Batista, 34, frequência livre, até o Matango. Boa tarde. Gol 754, desça para 4.000 pés, ajuste na 014. 4.014. Então, 32 no meio, reautorizado, desse para nível 050. 050. Paulo, Salvador, Oceania 62. 54, se tiver cancelamento na 1-1. Mantém a posição, guarde para iniciar. Guarda. 34, controle 208. 208, obrigado, voa 3895. Controle Salvador, voa, TRAN 3895, decolado da 10, perfil da Dael, Leila Bridge. TRAN 3895, boa tarde, contato radar da Leila Bridge, submantenha 340. Papel mantém 340, TAM 3895. Salvador é o 5039. 3191 ali, mantém pista 1 a 0. Mantém 1 a 0, tá 3191. A companhia aqui, parece que o Israel ia liberar lá uma parte da pista para a operação, só teria essa informação. E se caso negativo permanecer impraticável, nós teríamos que fazer alguma alteração no plano, porque a ideia é prosseguir para Ribeirão Preto, caso não consigamos pousar em Campinas. Ok, a gente entrou em contato com a Torre Campinas no momento, que eles, no caso, informou pra gente que a pista ainda continuava fechada e que ainda não tinha nem sido iniciada a remoção da aeronave. É, então deseja copiar o plano para Campinas, só que alternando Ribeirão Preto, é isso? Afirmativo, se caso não tiver nenhum problema, a gente vai executar dessa forma. Tá, eu só peço que a gente contate com a companhia, porque a gente aqui não possui do plano não, ok? Do Azul 5039 no sistema. Vamos checar novamente. Muito obrigado pela informação. Claro. Para o táxi vigente 6741 com 144 votos, 3,55, alterna com fim. Confins 355144, autorizado táxi via parte principal, Índia Alfa, ponto de espera, torre no 8 decimal 95. Táxi via parte Índia Alfa, ponto de espera, torre 118.95, UEB 674. 0909, passageiro 2F3A. Xené 6254, 3 horas, puxa, aposta para o táxi. Portará para o táxi, Xené 6254. Jesus 91, decolado 37, controle 120, decimal 8. 08, tá, 3191, boa. Bom dia. Salvador, muito boa, tá, 3191. Tá, 3191, boa tarde, contato radar da Euleda Bridge, subiu antena 380. Sim, da Euleda, 380, tá, 3191, pra cidade, boa, Leda. Tempo e cedo saída, tá, 3191. CN3191. Bônus 754 para sequenciamento, curva esquerda para o 0110, limite ao curso do localizador. Esquerda 0110, limitado pelo curso 754. CN3191 da presente, autorizado da EL. Está presente, autorizado, da EL, 3191, obrigado. Estabilizado no localizador, gol no 941. Sim, de complete final, chame torre 1895. 1895, torre, gol no 941. Torre Salvador, boa tarde, gol no 941, estabilizado, LS, baixar o trabalho. Não, 941 da gol, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. Guardando pista livre, gol no 941. TAM 32 no meio, reduz a velocidade para 2009. TAM 754, reduz a velocidade para 1909. 790, 754. No 754, continue descida para 2000 pés, ajuste no 014. 2000, 754. No 754, correção, continue descida para 3000 pés, ajuste permanente. 3000, 754, reduzindo permanente. Pouso, pistão no 0, vento 140 graus, 099. Tive pouso na 10, gol 941. 33 POP, 3 horas e 50 de autonomia, alterna com 20. Copiado, confirme, 351-33, autorizado para seguir o táxi, parte principal, wind alto, ponto de espera torre no 8, decimal 195. Wind alto, ponto de espera, decimal 192. Gol no 754 para o localizador, curva direita para o 090. Direita 090 no 754. Gol no 754, autorizado LS, XOI, pista no 0, desço para 2000 pés e justo no 014. 2000, autorizado LS, XOI, pista no 754. 744. Estando localizador passaria do 223A. Sim, de complete final, chame torre 1895. 18195. 18195. Tan 32 no meio, de velocidade para 190 nós. Para sequenciamento, curva esquerda para o 010, limitado pelo localizador. Copiou, Tan 32 no meio. TAM 32 e no meio, reduz a velocidade para 1,70 nós. Para sequenciamento, curva esquerda na proa 010, está limitado pelo localizador. TAM 32 e no meio, desce para 3.000 pés, ajuste no 014. Direita 1, 2, 1, 2, 1, 9. Direita 1, 2, 1, 9, 4, 1. 3, 8, 9, 5, Recife 1, 2, 5, 1. Recife 1, 2, 5, 1, obrigado, boa 3, 8, 9, 5. 741, decolagem autorizada no 0, vento no 30 graus, 099. Deu decolagem, eu também, 741. Passando o extremo da baixada, checado, passaria 2230. Ciente, continua a aproximação, guarda pista livre, 2230. 3230. Dois ano meia, nessa proa interceptar o curso localizador, autorizado LS, rapaz estabilizado. Desça para 2000 pés, ajuste no 014. 2000, intercepta a gente, então, 32 ano meia, direita pro 090. Entra. De pouso no 0, vento no 40 graus, 099. Deve pouso 2230. Azul 5039 na escuta do solo? Azul 5039. Ok, em contato com a sala de plano de voo e também com o centro, mesmo informa que realmente terá que fazer um plano. Como está a aeronave em solo já, dentro da situação que Campinas está fechado, você tem que fazer uma CHG no caso aí, se houvesse o plano. Só que só ia fazer um novo plano, porque a gente nem recebeu o anterior. Mas teria que fazer um plano mesmo de fato para Ribeirão Preto, ok? Destino de Ribeirão Preto.